né, baby? Você vai dançar a dança do trombone, o novo sucesso do Tchan do Brasil. Foi uma zoeira que rolou a noite inteira. Ninguém ficou de bobeira quando o Tchan começou a tocar. Ó, o pororom do sucesso aí, manhã. A dança do trombone. De pega aqui, pega ali, pega lá. O fundo tu é o Tchan, ninguém fica sem dançar. Mas que arerê, que tremenda swingueira. É o tal de rala coxa, bate coxa. Isso é coisa brasileira. Convidamos o trombone pra entrar na festa. Ele logo respondeu, que a hora é essa? O cavaquinho enciumado começou a tocar. É aquela que tem zero no bolso e mil na cabeça. E foi um tal de pega aqui, pega ali, pega lá. Ao fundo do grupo é o Tchan, ninguém fica sem dançar. Ao fundo do grupo é o Tchan, ninguém fica sem dançar. Mas que arerê, que tremenda swingueira. É um tal de rala coxa, bate coxa. Isso é coisa brasileira. Convidamos o trombone pra entrar na festa. Ele logo respondeu, que a hora é essa? O cavaquinho enciumado começou a tocar. A galera Seravona não parava de dançar. Seravão é esse trombone do Tchan do Brasil. Bota todo mundo pra dançar. Ninguém fica sem dançar. Pode pega aqui, pega ali, pega lá. Ao som do grupo é o Tchan, ninguém fica sem dançar. Foi um tal de pega aqui, pega ali, pega lá. Ao som do grupo é o Tchan, ninguém fica sem dançar. Pode pega aqui, pega ali, pega lá.